Salve, Esgotosfera! Aqui se inicia mais um podcast falando sozinho. E tem bons assuntos para comentar. Ontem eu tava... Minha mulher tava de folga, né? A gente resolveu comprar umas bebidas, tomar umas cerveja. E a amiga dela ficou de vir aqui, mas não veio. Disse que tava muito triste, porque o marido dela largou ela e disse que ia voltar com ela. E não voltou, foi embora mesmo. Quer dizer, é aquele tipo de pessoa que vê que quando a outra pessoa tá desapegando dela, ela volta pra atrapalhar a outra, é desse tipo. Então, seguindo o raciocínio. Ela disse que não queria vir porque queria ficar sozinha, que tava triste, não sei o quê. E aqui na minha cidade, cara, a quantidade de pessoas que se matam é alta. Até eu já tentei me matar. Todo mundo que vem pra cá vem pra se matar nessa porra. Aí eu fiquei preocupado com isso, né? Porque, poxa, é gente boa... Tá, ela é uma burra, mas ela é gente boa. Então, porra. Aí, minha mulher nem tchum, nem preocupada, tava na dela. E eu aqui preocupado, né? Falando, porra, cara, vai lá ver sua amiga lá, vai ver se tá tudo bem com ela. Pode fazer alguma coisa com ela mesmo, entendeu? Porque ela tá meio perdida. Você é amiga dela, faz alguma coisa, sei o quê. Aí, ela falou assim, não, vai junto comigo. Tá bom, então, acabamos indo juntos. Chegando lá, cara, tava rolando uma maior festa na vizinhança lá. Aí era, assim, não tem nada contra Paraíba não, de boa. Mas era só Paraíba. Aí a maior festança de Paraíba, assim, os caras me tratando bem, ao mesmo tempo com medo de mim, cara, do meu tamanho. Mas eu falava assim, não, rapaz, de boa, vamos brincar aqui pra falar o que vocês quiserem. Eu não ligo pra nada disso, não. Até um cara que chegou lá, eu passei, ô, pera aí você aí, meu irmão. Tô te reconhecendo. E da onde? Foi em 2019, meu filho. Na viagem de 2019, foi você que me segurou e tentou me enrabar à força? Cara, eu não, rapaz, tá maluco? Eu falei, não, cara, calma, tô brincando, pô. Foi isso não. Foi você não, foi outra pessoa. Aí o cara. O cara era aquele betão, né, velho? O betão de 1,90m, 1,90m que parece um bambu de tão magro que é. E usa um óculos que deixa o olho dele pequenininho. Resumindo, o cara parecia um ovo a Deus. O cara parecia um ovo a Deus. O nego chamava ele de xerecão. Falei, porra, por que xerecão, velho? Por que não ovo a Deus? O cara parece um ovo a Deus, velho. Magrinho, grande, com olho pequeno. Com aquela cara de inseto. Falei, mano, chama o cara de ovo a Deus, velho. Aí, seguindo, beleza. Começou aquela festança, bebida pra lá, bebida pra cá. A amiga dela tava lá. Aí tava um carinha lá, né, brother? O carinha, ó, deu mole pro carinha, eu percebi. Eu tentei dar uma empurradinha, né? Eu falei, ih, cara, ó, Deus pega, não sei o quê. Brother, o cara é muito devagar. Mas com meu esforço eu consegui desenrolar uns beijinhos com ele. E acho que no final da noite ele ia ter dado uma trepada com ela. Provavelmente. E o que eu queria falar, cara, que se trata, é o seguinte. Essa festa aí foi divertida, que eu tava lá, depois a gente meteu o pé. Foi até divertido, mas o Vida de Inseto, que é o Ovo a Deus, Cara, ele deu em cima da minha mulher, velho. Tipo, como assim, cara? Como assim, como assim? Ele deu em cima da minha mulher e eu tava sendo super legal com ele, cara. Tava sendo super de boa com ele, tratando ele bem, mesmo ele sendo um ovo a Deus. Eu não gosto de inseto, sabe? Não, eu mato logo. Mesmo ele sendo um ovo a Deus, ele chegou na minha mulher e falou: vem cá, me dá um beijo na boca. Cara, eu não fiquei sabendo disso na hora, tá ligado? Mas se eu fico sabendo disso na hora, mano. Cara, se eu fico sabendo dessa porra na hora. Eu erro muito da cara dele, coitado. Tá tentando competir comigo? Coitadinho, cara. Eu só meteria porrada nele se ele forçasse alguma coisa, mas. Cara, coitado, velho. Sem condições, beta. Fica no seu lugarzinho de beta aí que você ganha mais. Mas mesmo assim, cara. Tirando a brincadeira, essa porra é uma trairagem do caralho. E você vê, se trata a pessoa bem, o cara tá de olho no que é seu, tá ligado? Mas é isso aí, cara. Eu já tô acostumado com a humanidade já. A humanidade é desse jeito. As pessoas são desse jeito. E seguindo o assunto, aonde eu quero chegar, é que essa amiga dela veio aqui, a gente ficou conversando uma boa, brincamos, rimos, comemos, fizemos um monte de coisa aqui. Só não fizemos suruba porque isso aí não ia dar certo. Aí o que acontece? No dia seguinte, cara, ou por exemplo, hoje, fui falar com ela, conversar com ela, falar: e aí, cara, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Ela começou a me tratar que nem ela trata os outros caras, tá ligado? Não que ela tenha que me tratar de um jeito especial, mas eu não sou um cara qualquer. E eu tava tentando ajudar ela, eu não sou um cara qualquer que tava dando em cima dela, eu sou o cara que estava ajudando ela, de qualquer forma. Aí eu falando com ela, eu falei: pô, sacanagem, você tá falando comigo desse jeito, mandando só sinalzinho. Não tem quando um cara fica falando coisa pra mulher no chat do Facebook e ela fica apertando o sinalzinho de ok. Qualquer coisa que eu falava era sinalzinho de ok, eu falei: essa porra me irrita. Não faça mais isso. Ela fez de novo. Eu cheguei: vem cá, ô, sua jumenta do caralho. Vem cá, você tá pensando que tá falando com quem? Você tá pensando que você tá falando com esses caras aí que você conhece aí na internet? Eu quero que você só saiba de uma coisa. Quem foi lá na sua casa? Lá fui eu, não foi minha mulher, não. Eu insisti pra ir lá te procurar porque eu tava triste com o fato de saber que você poderia fazer uma besteira com você mesma. Você tava perdida. Eu que insisti, ela não tava nem tchum pra você, tava nem preocupada. Eu que insisti pra ir lá ver se você tava bem. Mas não, você tava lá se divertindo, numa boa, rindo, brincando. E no zap, às vezes no WhatsApp, lá, minha mãe não sabe nem o que falar pra você. Eu pego e falo no lugar dela. Você acha que é quem que te dá os conselhos? Você acha que é quem te fala as coisas maneiras? É ela? Sou eu, sua imunda. Aí ela começou a querer disfarçar: não tô entendendo nada. O cara que não tá entendendo nada, seu QI é do tamanho de uma azeitona? Você é burra pra cacete? Aí depois ela falou: não, é que eu me finjo que não tô entendendo. Eu sei que ela tá fingindo que não tá entendendo. Eu sei. Você acha que eu sou idiota, cara? Não é possível você não tá entendendo um consenso de uma conversa. Eu não sou idiota. Ela tava entendendo tudo que eu tava falando, ela tava fingindo pra poder sair fora, entendeu? Mas eu mandei ela a merda, eu falei: se vira agora, eu não quero saber, eu não vou te ajudar mais, foda-se você. Vai você pensando que a sua amiguinha que tava te ajudando, eu tava te ajudando, por pena de você. Mas agora, não vou te ajudar em porra nenhuma. E peguei, simplesmente bloqueei ela, não quero mais palco com ela, não quero ver ela aqui na minha casa mais, não quero nem olhar pra cara dela. E na verdade eu falei com ela também. Que não era necessário ela me tratar bem de volta. Porque ela não pediu minha ajuda. Certo? Certo. Mas existe a palavra chamada gratidão, cara. Quando uma pessoa te ajuda, você tem que ter pelo menos uma gratidão. E ela já viu que eu sou um cara completamente diferente. E eu percebo quando alguém tá fazendo algum joguinho comigo, fazer que nem faz com os outros caras. Mas ela se enganou, meu filho. Mexeu com o cara errado. De mim ela não vai ter ajuda nenhuma. Agora por mim. Ela pode pegar uma corda e se enforcar agora. Que eu não vou me meter mais. Eu não vou ajudar ninguém mais. Eu não ajudo mais ninguém. E resumindo a história: todo mundo é cheio de merda. Todo mundo é um merda. Seja o cara da festa que pra ele é só um inseto, seja a amiga deprimida. São todos uns bandos de merda. Por mais que você tente ajudar, por mais que você tente ser legal, as pessoas vão ter esse comportamento de merda pra cima de você. Vão ter esse comportamento aí. É isso que acontece. Tudo um bando de merda. Então, eu quero que se foda ela, que dane-se o vida de inseto lá, o ovo a Deus. Apesar que o ovo a Deus me fez rir, que, cara, um beta tentando me passar, velho, um beta. Olha só, velho. Beta. O Beto tentando roubar minha mulher. O Beto tentando roubar minha mulher. Velho, cara, eu ri muito da cara dele, velho. Eu ri na cara dele, eu falava, você tá tentando roubar minha mulher? Você? Ah, não. Pelo amor, se olha, meu irmão, se olha. Se diga, meu irmão. Que condição você tem de roubar minha mulher, velho? Se ela for na sua, tudo bem, mano. Termino com ela. Foda-se. A gente termina aqui agora. Mas você não tem condição, velho. Não tem condição. Tô querendo dar uma admitidão aqui, não, mano. Mas aquele cara não tinha a mínima chance. Não boto minha mão no fogo por ninguém, não, mano. Puta que pariu, brother. Foi engraçado. Mas é isso que eu quero dizer, cara. Que foda-se. Foda-se todos. Não tenho culpa se esse cara... Ele é um antissocial, que ele tava bem na cara que ele era antissocial. Ele tava ali meio que obrigado, praticamente, pra poder tentar se enturmar. Eu também sou um antissocial. Eu virei um antissocial. Mas eu consigo lidar com isso. Eu consigo sair da minha casa... E num lugar que tem um monte de pessoa desconhecida e conseguir ser um engraçadão de lá. Conseguir ser uma pessoa bem-vinda. Ter uma continuação de conversa, ser legal, descontraído, beber, brincar, entendeu? Não ir pra arrumar confusão, não ir pra pegar mulher de ninguém. Eu sou assim, cara. Eu sou antissocial, mas eu sei lidar com isso. Essa é a diferença. Eu sei lidar com esta merda. Então é isso, cara. Repetindo, são todos uns bostas, velho. Seja legal, mas fique com um olho no gato, outro no peixe. E assim segue a vida. E termina aqui mais um podcast falando sozinho. Bom, eu já estava esquecendo. Eu queria indicar uns podcasts aqui. Apenas um cara cast. Escute esse maluco aí, o Pegador de Gordinha. Sociedade Primitiva, Bom da Boca. Menefrego, um podcast muito inteligente. Olhos Abertos, um grande amigo. FunsaCast, todo dia podcast. E acesse aí a Esgotosfera no Facebook, que você será bem-vindo e poderá acompanhar toda essa galera aí, essa leva nova de podcast aí. Valeu, gente. Desculpe se eu esqueci de citar alguém. Eu deixo pro próximo podcast. Um abraço. Have you ever heard of the Orange Range? Come on, ladies! Don't tell your mama or she'll think you're insane. You're pathetic! All the pretty girls like to listen and pretend. Move it, move it, move it! Our music in the highway that has no end. Highway, oh, essa da THT. Oh yeah.